sonhando acordado, o tempo passa, eu não tiro você do pensamento. Sentimento aqui bem guardado, gosto do teu abraço e o teu perfume no vento. Meu coração não cansa de te amar assim cada vez mais. O melhor sonho encontro em você, tanta paz. Vou pedir ao nosso amigo Salvador, quero estar contigo seja onde for. Criador fez assim, desenhou você pra mim, tem brilho no olhar, por isso eu vou cantar assim. Ah, eu te amo, quero ficar do teu lado pra sempre, te amo, eternos apaixonados pra sempre.